28? Afirmo, idiota. Após o mesmo, a Lima tem pista 28. Após passagem do tráfego na curta final, a Lima tem na 28, o Golf idiota. Solo Salvador, o TAN 3567 para o táxi, está com 150 a bordo, autonomia de 3 horas e 45, alterna com 20. Está 3567, táxi via Juliette Alfa, vai reportar antes da táxi sair Delta para prosseguir o táxi. Juliette Alfa, reporta antes da Delta para prosseguir o táxi, do TAN 3567. Baité 9600, de passagem ao Airbus da TAM, após o mesmo está autorizado ingresso. Pátio principal vai reportar na Taxiway Lima para prosseguir o táxi. Comércio observando, após passagem, prosseguir, reporta na Lima. Trip 5488, segue o bandeirante à sua frente. Ingressando parte principal para remota 14. A gente vai seguir o bandeirante, remota 14, 5488. Estamos com o Romeu Eco Brasil, estabilidade de São Paulo, até mais. Gente, Romeu Eco Índia, até mais, boa tarde. Boa. ...8002, solo aos 18, ao livrar, 121.9, mantém posição da Alfa. Atenção, Alfa 219, com solo, tanto 002. O fim de Oscar, livre decolagem, pista 28. Vento 220 graus, 07 nós. Autorizado decolagem 28, Papa Romeu Gol, fim de Oscar. Solo Salvador, boa tarde, 8002, na Eco, antes da Alfa. Yutan 8002, boa tarde, de passagem ao Airbus da companhia, está taxiando a Taxiway Alpha, após o mesmo vai prosseguir táxi via Kilo, pátio 3, irá reportar para ingresso no pátio principal. Gente, está passagem ao aeronave da companhia, então ingressa Alpha, Taxiway Kilo, pátio 3, reporta para ingresso, tá? 3, correção 8002. Próximo a Lima, o 9660, para prosseguir. Vai até 9600, táxi, Taxiway Lima, Mike, reporte na Quebec para o cruzamento. Lima, Mike na Quebec, reportará para o cruzamento. Paulo Salvador, boa tarde, boa noite, 56. Gol 1856, boa tarde, prossiga. Autorização nível 410, Recife, Centro de Informação Charlie, a posição número 9, voo no 856. Gente, o voo no 856, aguarda autorização 410 para Recife, saída Aron, transição Melim. Um Melim, gente, o no 856. Para ingresso na Taxiway Golf, chame a torre 18 decimal 30, ajuste 10, 13, tenha um bom voo, boa tarde. Para Golf 1830, boa tarde, TAN 3567. Quebec, Quebec, para o Quebec. Vai até 9600, autorizado de cruzamento, dá 1735, até o pátio 5, tenha uma boa tarde. Agradeço. Gol 1399, táxi com 141 na bordo, autonomia 4,20, alterna Galeão. Página na Golf. Na Golf 3567. Passou a seguir o táxi. Índia Alfa é o portante da Delta, gol 399.

399, autorizado para seguir táxi em frente. Próximo a Taxiway Golf, vai chamar a torre em 118, decimal 30. O ajuste é 10013. Dê um bom voo, boa tarde. Ok, prossegue na Taxiway Alpha, até a Golf, na Golf 183, Gol 1399, obrigado. Até a próxima. Paulo Salvador, Gol 755, para ingresso Pátio 1. Cliente, Gol 755, ingresso Pátio Principal para o Gate 10, Gate 10. Autorizado ingresso, parte principal, gate 10, Gol 755. Down November 155, Alpha November. Boa tarde, Gol no meio 12, continue a aproximação, aguardando pista livre. Gol 12. Em November 155, Alpha November, and approved taxi via Taxiway Charlie and Alpha. And confirm your apron, apron 3. November 155 Alpha November, taxi Charlie Alpha, and confirm your apron, apron 3. November 155 Alpha November, Charlie Alpha, and do not know which apron. We're down to Swissport, sir. Okay, so November 155 Alpha November, and continue your taxi, and stand by, maintain position on taxiway Alpha, maintain position now, and stand by your apron. Foxtrot 5, Alpha November, maintain the present position, and we are down for Swiss 4. November 155, Alpha November, confirm. Your apron is cargo apron, apron 3? Cargo apron, apron 3, 155, Alpha November. November 155, Alpha November, taxi via Juliet. Juliet, on your right now, on apron 3, okay? Via Juliet, and after left apron 3. 155 Alpha November, right and left of the apron 3, and I see the marshal. Correct. 167, decolado aos 28, controle 119, decimal 35, bom voo. 935, obrigado, uma boa tarde. 3567. Boa. Boa. Salvador, trip 5415. 5415 ao solo, prossiga, confirma o nível para Ilhéus. 130, paciente da carga, autorização, passou para a cópia. Cliente 120, aguarde número 2 para a cópia. Guarda. Gol número 12, solo 30, ao livrar, 121, decimal 9, mantém a posição antes da Alfa. Ao livrar, 219, mantém antes da Alfa no 3, no meio, no 2. Solo Salvador, no meio, no 2, livrou na sua escuta, boa noite. Boa noite, o gol número 2, táxi via Alfa, após irá ingressar na taxi Kilo, pátio 3, e vai aguardar para ingressar no pátio principal. Positivo, Alfa Kilo, pátio 3, aguardando para ingresso no pátio principal. 16, 12. 1399, Alinda, cola pista 28, vento 220 graus, 109. Alinda, cola 28, gol 399. Das alternas na Salvador, 1856. Gol no 856, táxi via parte principal após Juliette Alfa, vai reportar a próxima taxi Delta para prosseguir o táxi. Pátio Juliette Alfa, reporta antes da Delta para prosseguir, 1856. Gol 925, pronto, cópia. Afirmativo, gol 925. 925 está autorizado, Brasília, nível voo 36200, via Pezulu 17. Decola da pista 28, com curva esquerda após a decolagem na saída Gole, transição Ofito, transponder 5154 e a frequência do controle 119, decimal 35. Autorizado 360, Upzulu 17, decolada 28, curva esquerda, saída gole, Ocito, controle 1935, acena 5154. Correto, bom 925, no gate 03, chame pronto para o feedback de acionamento, o ajuste é 10103. Chamará 1013, bom 925. Salvador 354 no 5. Uno 399, decolados 33, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, boa noite. Uno 2, está autorizado ingresso, pátio principal para o 6206. Pátio principal para o 6206, né? Uno 6, Uno 2. Cinco meia táxi livre em frente Alfa, próxima táxi foi Golf, ponte para da 28, vai chamar, torre 183, ajuste 10013, tem um bom voo, boa noite. 03, livre track, Alfa e Golf, ponte espera, 183, 28, 256, boa noite, bom trabalho. 5-4 no 5, pronto, cópia. Pronto, 4 no 5. 5-4 no 5, está autorizado para Lilhaus, o número voo 120, via Golf 677, decola da pista 28, com curva esquerda após a decolagem na saída Coral. Transponder 5411 e a frequência do controle 119.35. Ok, então, autorizado 120, golfe 77, decolando 28, com a curva esquerda após, na saída Coral, 5411, 1935 ao controle, 3545. Correto, chame pronto na remota, o ajuste é 10013. 10013. Boa tarde, quase boa noite. Confirma o nível solicitado para o Galeão? 340, senhor. 340, vale cópia da saída, será gole, após Eval, após Krat. Contato que repita, gole. Gole, Eval, Krat. Será gole, igual, Krat. Gole, após Eval, após Krat. Gole, Eval, Krat. Boa noite, ó, Alfa Tango Serra. Alfa Tango Serra, reporte final de 3 milhas, 17. Tango Serra. Pista 28, com curva esquerda após a decolagem na saída Gole, Eval, após... Airboys direto CRAT. Responder 5417 e a frequência do controle 119.35. Sonizado conforme a gole. Então, nível 340 para Zulu 14, cabeceira 28 com curva esquerda, gole Valcrat 5417, transponde 19, transfico o controle. Correto, o M6720, ajuste 1013, chame pronto, pushback, acionamento 104. Chama, né? Torre Salvador, boa noite, boa noite, 56, pode esperar 22, pronto. Boa noite, boa noite, 56, Lima, tem pichá 28. Ali mantém 22, boa noite, Na final da 17, trem baixado de trabalho, a 3 milhas, o Samicher. Alfa Tango Serra, livre pouso, pista 17. O vento 220 graus, 09 nós. Serra. Noite 56, informo que vai aguardar mais 2 minutos devido à aeronave dar a pouso na cabeceira 17. Sente do tráfego, noite 56. No 856, livre decolagem, pista 28. Vento 220 graus e no 0 nós. Livre decolagem 28, boa noite, 56. Ciente, Alfa, Tango, Serra, Solos 41, frequência livre ao estacionar. Firm, geographic, stun, 3175. 3897, sir. Stand 3897 and confirm your estimate out of block time. Just give me a minute. 20 past 6 p.m. local time. Stand by sequence Stand 3897 to contact level to Guarulhos. 360, sir, 360. Okay, stand by. 415 na escuta do solo. Escuta, prossiga. Informado o controle de Salvador que Ilhéus no momento está fechado para instrumento devido ao mau tempo. Aqui é o 54. Alô, Salvador, gol 925, pushback acionamento gate 3. Gate 03, gol 925, está autorizado, chama o táxi. Câmara táxi, gol 925. Tá, solo Salvador, web 6720, está pronto, posição 4. Web 6720 no 04, vai aguardar. O que mantém a posição será o número 2 no setor. Pode acionar o motor enquanto aguarda, senhor? Negativo, mantenha a posição aguardando a autorização, web 6720. Tá bom, obrigado. Tipo 54 no 5, na escuta? Escuta, prossiga. Informo que a última informação que foi nos dada é que Ilhéu está fechado. Só que agora o Centro Recife está checando essa informação. Aguarde os minutos, por gentileza, até a gente confirmar realmente se Ilhéu está fechado ou não. Salvador, mano, 764. 764, boa noite, prossiga. Gente da Delta, nível 3, nível 400, Brasília, escuta a cópia. 400, guarde cópia, Golio Fito, essa aí, né? Golio Fito, obrigado. Salvador, boa noite, Goronel 01, baixou